Senhor, humildemente mais uma vez, no silêncio desta manhã, me coloco diante do teu altar para lhe dizer, Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela noite que passou. Muito obrigado, Senhor, pelo novo dia que se inicia. Neste momento, Senhor, em que me coloco diante de ti, para lhe dizer mais uma vez, ser comigo, Pai, neste dia, mais uma vez nesta caminhada. Mas seja lá como for, eu te peço, ajuda-me, que as tuas mãos misericordiosas se estendam na minha direção e que os meus passos sejam guiados inteiramente na tua vontade. Que as minhas forças sejam renovadas como as correntes das águas e na tua presença, Senhor, mais uma vez, eu te peço, ser comigo. Ajude-me, Senhor, a perdoar os que me caluniam, os que me maltratam e me perseguem até. Misericórdia, ser comigo. Ajude-me, Senhor. Ajude-me, Senhor. Eu preciso mais e mais. Oh, Senhor, ser comigo. Ajude-me. Ajude-me, Senhor. Ajude-me.